seus silêncios pro bem. Sonhos guardados, memórias do que foi. Tantas risadas, eu quis nos abrigar. Mas o tempo fez a gente se afastar. Preso em cada passo, em cada esquina. Teus olhos, uma luz que me ilumina. Acreditei que tudo tinha um fim. Mas o destino é forte e não deixa assim. Vamos dançar sobre as estrelas. A união de nossos corações. O amor que sempre nos revela o caminho entre as emoções. Se é sonho, não quero acordar. Teu abraço é meu lar. E quando estamos juntos, o mundo inteiro a sonhar. Os dias passam, mas eu sei que tu é a resposta que eu sempre procurei. E as lembranças como flores vão brotar, renovando a esperança, nos fazendo amar. Nossos destinos sempre entrelaçados, os caminhos tortos, mas sempre conectados. Em cada olhar sinto a conexão, uma força que pulsa no meu coração. Vamos dançar sobre as estrelas, a união de nossos corações. O amor que sempre nos revela o caminho entre as emoções. Se é sonho, não quero acordar. Teu abraço é meu lar. E quando estamos juntos, o mundo inteiro a sonhar. Vamos dançar sobre as estrelas, a união de nossos corações. O amor que sempre nos revela o caminho entre as emoções. Se é sonho, não quero acordar. Teu abraço é meu lar. Quando estamos juntos, o mundo inteiro a sonhar. E se o tempo insistir em nos separar, eu guardarei a chama, não vou deixar. Pois sei que o destino nos trouxe aqui. Em cada batida eu sinto é por ti. Vamos dançar sobre as estrelas, a união de nossos corações. O amor que sempre nos revela o caminho entre as emoções. Se é sonho, não quero acordar. Teu abraço é meu lar. E quando estamos juntos, o mundo inteiro a sonhar. Amor, nosso destino é brilhar. Dois corações que se encontraram pra amar. Em cada passo, um novo começo. E a paixão renasce, eterno e precioso.